All the movies will blow. You cause him so much heartache. Cause a screen star was you. You left for London where you were 19. Had to put on your night clothes. Just living on dreams. You were just a rich girl. I still can't figure out what it is that reminds me of. But it is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello de Miranda at the University of Leeds, actually. And he says, a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca that has many things in common with your programme, has tuned into your programme today because of the Strokes session. Brasil inteiro cantando essa hora, hein, meu amigo? Ai, ai, ai, ai, ai. Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente. Esse um que orienta desorientando. Ronca Ronca do dia 26 de julho de 2011. Estamos ao vivo até meia-noite. E você deve participar do programa através do endereço roncaronca@oifm.com.br. Aí ao fundo um compacto 7 polegadas White Label, não tem nada escrito no selo, que foi mandado há muito tempo pelo Caipirinha, Amy Winehouse, totalmente voltada para a música jamaicana, para o ska. Dia para tocar o disco, hein, meu amigo? Vamos seguir com as fofinhas. A próxima fofinha do programa. Já tem o passaporte carimbado. Chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca. Ronca, ronca. You've wasted time with contemplation. Oi, FM. Instead of trying to be so cool, my friend, understand this way you'll never win. You say it's darkest just before the dawn. To get discouraged if it takes too long. Common sense will tell you right from wrong. Stiff and cold. Salve, Malval. Aqui é Marco Antônio Monteiro, Bubo, Man. Estou aqui desenhando e ouvindo Ronca Ronca. Sente o traço. Saudações, alvinegras. Ronca Ronca. To my house, the black cat bone. We'll take my baby away from home. Nação Ronqueira, aqui é o pessoal da Rádio Beat Music, da Oficina Radiofônica, na Escola Campeão, na Maré. Estamos ligados no Ronca Ronca. Brincadeira, hein, meu amigo? É o coral dos bigodudos do Ronca Ronca, da Escola Napion, a turma que estuda rádio, Yuri. Gostei, gostei. Tem gente, muita gente interessada em rádio, cara. É, eu sei disso. Tô aqui, né? Yuri. De volta depois de um tenebroso festival de acarajé, né, Yuri? Ó, Ronca Ronca. Pois é, rapaz. É muito dendê. É muito dendê pra digerir. E essa sujeira aqui ao fundo, pra falar em dendê? Bo Diddley. Que beleza. Bom dia lá ao fundo, vamos informar como sempre, estamos ao vivo para os cinco cantos do planeta. Através do site oifm.com.br. Para o seu rádio em frequência modulada, oifm BH 94.1, oifm Campinas 94.1, Porto Alegre 90.3, Recife 97.1, oifm Ribeirão Preto 94.1, oifm Rio de Janeiro 102.9, oifm São Paulo 94.1, estamos ao vivo até meia-noite. Participe do programa através do endereço roncaronca@oifm.com.br. Ronquinha mais uma vez sobre as rédeas firmes de Alcir, que não é o Portela. A audiência cabeleira altíssima já participa loucamente do programa. Use e abuse, como sempre. Alcir, posso pedir a Edna, cara? Eu tô muito fissurado na Edna, cara. Vai te tirar da ordem aí, né? Não? Tá tranquilo? Não é pra te orientar? Você pode me ouvir? Edna, você está bem agora? Edna, você está bem agora? Edna, balance a cabeça se você estiver bem. Vem de novo, pelo amor de Deus, cara. Você pode me ouvir? Edna, você está bem agora? Edna, você está bem agora? Lógico que não. Edna, balance a cabeça se você estiver bem. Ronca, ronca. Hoje é a saideira, como foi divulgado das ouvinhetas. Mostramos terça-feira passada e hoje a gente vai até meia-noite mostrando a participação da nossa audiência através do MP3 espetacular que alguns mandaram. A grande maioria dá de cara na parede com esse negócio de tecnologia. Como eu daí, eu sou incapaz de gravar um bagulho. Eu nem sei o que que é, cara. Na boa. Então, como eu falei, terça-feira passada, essa semana também, muita mensagem, uma quantidade gigante, chegou sem condições de uso, lamentavelmente. Então, Yuri, você que está aqui, a gente pode fazer um cursinho de como a nossa audiência pode gravar e mandar. Exatamente, estar conectada com essas modernidades de áudio, cara. Olha ela aí. Yuri, você acha que tudo já foi falado sobre Amy Winehouse? Ou falta, de repente, uma observação ainda inédita e muito especial sobre a passagem dela sobre esse planetinha sinistro, meu amigo? Meteórica, né? Passagem meteórica da mocinha, 2 discos. Na verdade, 3, né? Que tem uma edição de luxo aí, que ficou meio obscura, poucas pessoas têm. Mas acho que, mais do que dito, né? Ela tá sendo extremamente a volta ao consumo de Amy. Inclusive, eu tava lendo ontem uma notícia muito curiosa. O disco Back to Black, né? Que a gente tá ouvindo uma faixa dele. Voltou a ser o disco mais vendido no mundo, com certeza, né? E vai ficar assim durante muito tempo, né? Você foi ao show dela no Fui. Rio de Janeiro? Estamos no Rio de Janeiro ao vivo, tá? É, estive lá, assim, diferente de muitas pessoas que estiveram nos shows, eu tive a sorte de ir no dia no qual ela estava segurando um pouco mais a onda. Porque no primeiro dia o que se falou muito foi que foi patético, enfim, Florianópolis foi muito complicado. E, sem dúvida, da turnê brasileira foi talvez o show mais divertido, mais alto astral, foi o último show dela aqui. que eu tive lá. Eu particularmente achei aquém das expectativas, como muita gente, mas não achei deplorável. Não me senti lesado por ter pago para ter ido ver, porque eu acho que assim, mais do que o espetáculo dela louca em cima do palco, Maurício, eu tava ali pela música. Muita gente tava ali pra ver ela cair. A grande maioria das pessoas. Aliás, é o que a maioria quer, né? É, exatamente. Ver o outro cair, né? É, engraçado. Em qualquer situação, né? Engraçado que o que a gente viu com ela foi o suicídio mais lento e mais fotografado, provocado pela imprensa, né? E pela mídia. Pelo menos é a minha visão do fato, né? Até a morte, né? Mas assim, não vou dizer que eu achei o show incrível, mas não achei o show horroroso. Eu particularmente curti. Eu tive uma decepção, na verdade, foi com o show de antes, que eu esperava um show incrível e não achei tudo isso. O show da Janelle Monáe, que acho uma artista bem interessante, mas confesso que o show eu fiquei muito mais frustrado. Porque da Amy eu esperava loucura e assim, uma banda incrível, né? Mas acho que a mocinha ela tava tão alto astral no dia que eu acabei sendo contagiado. Agora só pra concluir essa história do que se falou, do que não se falou, eu acho que antes de mais nada, Maurício, apesar de toda a verborragia que se fala agora, porque todo mundo agora virou careta, né? Ninguém mais pode enlouquecer porque é condenado pela mídia. Tem isso, né? É, porque agora não, porque ela era muito drogada, ela bebia demais, porque agora todo mundo é caretinha, né? O que eu acho engraçado é isso. Agora tá na moda ser careta. Enquanto outros se libertam, comemoram marcha da liberdade, casamentos homossexuais, aí a moça, situação, que não é a única, morre na situação que morreu, e aí o mundo agora está sobre um novo alerta. Eu acho que esse é o meu comentário, que tipo assim, vamos parar de hipocrisia, né, meu amigo, que ela não foi a primeira e nem vai ser a última a morrer desse jeito. Alcir, a nossa audiência pede loucamente a Edna de novo no Ronca Ronca. Cara, é demais isso. A Edna tá na frente de Pederneira, só encosta. É uma loucura, né? A gente tem que arrumar um personagem aqui com o nome Edna, cara. Você pode me ouvir? Aí. Edna, você está bem agora? Edna, você está bem agora? Edna, balance a cabeça se você estiver bem. Rapaz, mas hoje aconteceu, pra quem tá saindo de trás da moita nesse exato instante, o Ronca Ronca recebendo o Yuri Almeida. Opa! Programador, essa lenda da nova Oi FM. Quanto tempo você tá na Oi? Quase nove. Quase nove, já nasceu então. É, já nasceu. Já tô ali na portinha. É, exatamente. Então, o Yuri tá aqui com a gente pra fazer um pedaço do programa e, sobretudo, reverberar um pouco dessa história da Amy Winehouse. Que muita gente cobra, é impressionante como Sim. A nossa audiência, sobretudo, espera alguma coisa em termos de música, do que a gente vai falar, de como o Ronca Ronca e o FM foram afetados por essa subida, como você disse, anunciada, vamos dizer, da Amy Winehouse. E hoje, cara, à tarde aconteceu uma coisa assim, emblemática, mediúnica comigo, envolvendo a Amy Winehouse. E que a gente pode puxar a brasa para comunicação, para música, de uma maneira muito ampla. Na calçada eu encontrei meu amigo Manuel Águas, que trabalha com cinema, fissurado em música, não sei o que, babá. Ele de cara já foi quase chorando. Maurício, eu tô arrasado, cara. O que que houve, cara? O Vasco vai jogar quinta-feira com o Bahia? Não, cara. Porra, a morte daí me destruiu. Eu falei, cara, é mesmo? Cara, eu tô arrasado, eu adoro essa mulher. Tem todos os discos, conheço vida e obra. Fui a Madrid assistir a Amy Winehouse, fui a todos os shows aqui. E aquilo foi me engolindo, sabe? Acho que foi a primeira vez que eu vi uma sinceridade muito grande de uma pessoa totalmente conectada à música da Amy Winehouse. A personalidade musical, sonora dela. Cara, eu parei e fiquei ouvindo o Águas falando. E eu comecei a perceber coisas que eu, até hoje à tarde, eu não tinha entendido, através de uma informação muito séria que ele estava me passando. A Amy Winehouse, até hoje à tarde, para mim era o quê? Uma excelente voz inglesa, com um mega produtor, no momento certo, na hora certa, no lugar certo, com o repertório certo, com a gravadora certa, e aconteceu mundialmente. Claro. Né? Voz por voz, existem ali no norte de Londres umas 800 moças que cantam igual ou mais do que ela. Sim. Só que a personalidade dela, claro, só tem ela. Né? Ela sabia levar essa coisa de uma maneira muito pessoal mesmo. E a partir do que o Águas ia falando comigo, eu ia notando como eu deixei passar a atenção que a Amy Winehouse, a música dela, deveria ter me consumido, vamos dizer assim. E a partir de hoje, infelizmente ela não está mais aqui, eu vou reouvir os discos da Amy Winehouse através de um relato muito sincero, como eu nunca tinha visto antes. Para mim, a Amy Winehouse era isso, uma cantora inglesa, bacana, super bem cercada e com uma personalidade muito forte. Alguém que, durante esse tempo de sucesso, brigou com o sucesso loucamente. Ela se chicoteava todo dia quando ela acordava. Ela se autoflagelava diariamente. Ela não queria aquilo. Né? Como a gente tem mil exemplos, jogador de futebol, de músico, de poeta, de artista plástico, de fotógrafo, de radialista, que não aguenta essa pressão, esse sucesso, essa exposição. E as músicas dela falam disso. Então, né? Se a Amy Winehouse morreu no fim de semana, ela nasceu pra mim hoje, cara. Olha que loucura, bicho. O que, que é informação precisa no momento exato para você mudar a sua vida? Para você pensar de uma outra forma. Águas, eu te amo, cara. É hora de falar do Bibi Sucos. Há mais de 15 anos sendo mais que uma loja de sucos. Dá uma visualizada lá no site bibisucos.com.br e confira o super cardápio, a super seleção de sucos e a linha Juiceware e muito mais. Aproveita a fome que rola nessa hora e faça o seu pedido em uma loja perto da sua casa. Bibi, a melhor casa de sucos do Rio de Janeiro. Não é não, Valadares? É, isso aí. Capaz, DJ Nandão, ao ser volta com a introdução dessa chamada pro Bibi, DJ Nandão comandando, né, cara? É, Scratch. Aí. Olha, cacetada, cara. Lembrando que estamos ao vivo até meia-noite aguardando a sua participação através do e-mail roncaronca@oifm.com.br. Ainda sobre a Amy Winehouse, Yuri. A OIFM, se não foi a primeira no Brasa a tocar a moça, foi a segunda ou a terceira, mas com certeza absoluta foi a rádio no dial e na internet, na web, que mais investiu tempo para torná-la popular. Procede ou falei besteira? Com variar? Certeza, e tocou tudo. Tocou tudo. E só porque agora vai aparecer um monte de gente né, tirando o esqueleto do armário. Exatamente. Né? Ah, fui eu. Mas enfim, eu acho que mais importante do que quem fez ou quem vai fazer, eu acho que tá aí o legado dessa grande artista, entendeu? Talvez a grande artista desse novo milênio aí, né? Ela que... Tem uma coisa que eu acho muito significativa, Maurício, que talvez as pessoas não se atentem para isso. Claro que as pessoas ligadas à música, quem trabalha com isso, vai achar apenas mais uma ratificação do que já está se dizendo. Mas eu gostaria de reforçar aqui que a Amy, cara, ela trouxe de volta para esse mundo novo aí que a gente vive, né? Para essa garotada que está sensibilizada, ou quem gosta, enfim. Ela trouxe de volta, cara, o resgate da Soul Music, que sempre foi uma música muito não discriminada, mas à margem, sabe? Eu não considero a Soul Music marginal, até porque a gente tem grandes astros aí da Soul Music, Stevie Wonder, Marvin Gaye, Barry White, por aí vai, entendeu? A nossa querida Aretha. Mas ela trouxe de volta um monte de coisas que a gente tava ali sabendo que existiam, mas não despertava para isso. Inclusive, essa onda jamaicana, fora o reggae, ela trouxe de volta essa onda ska também, né? O próprio Wondering Now, que é um clássico aí dos Specials, entendeu? Acho que isso é muito bacana. A gente que gosta de soul music, né? Eu, particularmente, sou fissurado. Eu também sou. Você também sou. Como a voz do Ronca é a voz da nossa torcida, da nossa audiência... Quer que vem aí? O Gilberto Ferreira diz o seguinte... Olá, Maurício, você ainda não falou sobre a capacidade destruidora de muitos empresários com os artistas. Ninguém fala disso na mídia. Os empresários, gravadores e amigos, entre aspas, são deploráveis, sanguessugas e querem somente lucrar antes e depois da morte dos nossos ídolos. Já vi shows de cantores com febre no palco, quase shows cantou na virada do ano no Rio de Janeiro, com gastroenterite, dor na barriga e muita diarreia. E a galera somente foi... E isso rola mesmo. E a galera somente vai destruindo o ser humano até não sobrar mais nada do indivíduo. É triste. Fale sobre isso. Será que dá? Já deu, já falei. Um abraço do Gilberto Ferreira. Agora, essa é a história com todo mundo. É com jogador de futebol. Não só com artista na música. Nós estamos aqui acompanhando Paraná e Ponte Preta 0-0. Esse belo jogo, né? O nosso amigo Jobson, que hoje está no seu Bahia. Sim. É mais uma vítima. Cara, tu imagina o que esse garoto não sofre a cada segundo da vida dele. Claro. É, de piada à discriminação. Agora, só um detalhe ainda sobre a Amy Winehouse. Pelo amor de Deus, não vamos colocar na mesma gaveta a fofa, meu amor, Amy Winehouse, com outros que sucumbiram por razões parecidas também aos 27 anos. Se quiserem colocar na gaveta dos 27 anos, eu tenho um monte para botar. Exato. Eu tiro um monte de caveira do armário para botar na lista. Agora, não dá para separar nada além da idade, tá? Vamos deixar a Janis Joplin onde ela tá, isso. O Jimi Hendrix onde tá, o Jim Morrison onde ele tá. E deixa... 27 anos. Tá, tem um monte de gente com 28, com 26... Né? Nick Drake morreu com 26. Outros tantos morreram com 32. Noel Rosa morreu com 26. Agora, não vamos colocar a coisa de uma maneira artística. Sim. Né? Não dá pra botar tudo no mesmo balaio. Não dá. Muita calma nessa hora. A mesma coisa, o Tinariu, hein, vem aí. São os Rolling Stones do deserto. Pera aí, gente, pô. Segura um ano, pelo amor de Deus. Mostrei hoje no site do Ronca Ronca, está lá, inclusive, Yuri já deu cambalhota dentro do estúdio da UFM, nosso amigo Kamal Kassim. Tem o Kassim aí, a chamadinha do Kassim, pelo amor de Deus? Freestyle? Hoje? Sem problema. Não é isso não. Tá aqui Kassim. Então vai. Acho que tem outra. Tem quase Ed, né? Hein? É. Quase Ed, né, isso aí. Mas enfim, coloquei a fotografia do Cassinho no site do Ronca Ronca. Hoje ele passou lá por casa. Tem aí? Com uma particularidade a fotografia que você tem que descrever. Vai, alô, aqui é Cassinho, do Cassinho Mais 2. Estamos aqui com Maurício Valadares no Ronca Ronca. Curtindo. Isso aí, meu amigo. Que beleza. Cassinho ligou e falou: Maurício, estou passando aí na sua casa, vou entregar a primeira geração do meu disco. Você tem que falar o diálogo, o diálogo. O diálogo, tem que falar. E a capa é um trabalho em 3D. Eu falei, então se prepara que eu vou te fotografar com a lupa. E a fotografia tá lá no site do Ronca Ronca. Então o Cassim mais uma vez fez essa gentileza. Não é comigo, nem com o Alcir, nem com o Yuri. É com a nossa audiência. Que beleza. Que está ligado na UFM de Recife a Porto Alegre, em todos os 5 cantos do planeta. É primeiríssima mão o novíssimo disco do Cassim com capa em 3D. Música. Ronca, ronca. Oi, FM. FM. Ronca, ronca. Salve Malval, produtor número um desta cachaça chamada Ronca, ronca. Aqui quem fala é Fabrício Xavier e graças a Deus eu sou o vascaíno. Um grande abraço. Se puder, solta um punk rock pra acordar a galera. Tudo de bom, até logo, tchau. Living at night isn't helping.

Donald Byrd, ao fundo dessa maravilha. Vamos, como sempre, mandar uma saudação mega especial a todos os taxistas do Brasa. Rapaziada, ralando muito. A noite inteira, gente que vai dormir às 8, 9 horas da manhã, mas sempre ligados na Oi FM, no Ronca Ronca, em todas as cidades onde chega o som da Oi FM. Yuri, uma informação muito interessante. Semanalmente a gente recebe toneladas de pedidos de discos de música pra gente tocar aqui no programa. Só que tem um detalhe que há muito tempo eu não falo. O Ronca Ronca só mostra disco mesmo. Eu tenho que ter o disco, ou então roubar de alguém, ou pedir emprestado, do Alcir, do Yuri, da Oi, de São Paulo, de Porto Alegre. Eu não vou baixar um disco para tocar aqui, para saciar o desejo carnal de algum ouvinte. Claro. Porque a gente tem que ter um mínimo de consideração, vamos dizer, ao artista. Ao disco. É, a obra, disco, né? Ao a disco obra. Existente. Claro. Então é muito fácil fazer um programa baixando todas as músicas. Então, no Ronca Ronca, há quase 5 anos e meio, na Oi FM, nós nunca baixamos um disco para tocar. Se eu conseguir emprestado, comprar o que eu tenha, o Yuri, o Alcir, eu toco, senão, infelizmente, eu não vou poder saciar o tal desejo, não é? É isso aí. Mais adiante, na segunda hora do programa, promoção com 5 ingressos duplos para Rogério Skylab, 6 de agosto, sábado, a partir das 23 horas e 30 minutos no Teatro Rival. Mais uma edição do Rival mais tarde. A UFM busca descentralização de suas ações. Então, no mesmo dia, na Fundição Progresso, Lenine puxa um trem sinistro, um trem bala sinistro da UFM, com os DJs da casa, Cone Crew, Tono, muita gente conectada para fazer esse evento da UFM na Fundição Progresso, também no sábado, dia 6 de agosto. Mas nós buscando a descentralização, o Rival mais tarde é uma noite apoiada pela UFM. É, promovida então, por lá, nós. Lá eu estarei sonorizando essa noite de Rogério Skylab. A pedido da criança. Posso ir com a motosserra? Então, na segunda hora do programa, 5 ingressos duplos para Rival mais tarde, 6 de agosto, sábado, a partir das 23h30, o Ronca Ronca sonorizando, não é festa Ronca Ronca, tá? Sou eu sonorizando o antes, talvez o durante, porque ninguém sabe o que pode acontecer no show do Skylab, e certamente aquele o pós-show. Matar um monte de passarinho. 5 duplos, 5 duplos na segunda hora do programa, tá? Coisa isso aqui, meu amigo. Quantos minutos pra Bolívia? 3? Alô, alô, nação ronqueira. Eu, Rogério Skylab, toda terça-feira, sempre de cueca e olhando pro teto, também ouço o Ronca Ronca. Ronca, ronca. مرغ اللولة تلساتني إيلة مرغ الباجو والخالق ناصوي مرغ اللولة تلساتني إيلة مرغ الباجو والخالق ناصوي Esse aí é o fundo, como sempre, no Ronca Ronca já há muito tempo. Os Tuaregs, turma sinistra do Tinari Wen, que já estão devidamente carimbados para a primeira visita ao Brasa, meu amigo. E o Globo hoje deu uma matéria espetacular. Tô ligado. Deles em Nova York. Com certeza. Balançaram o coreto da maçã, meu amigo. Vou atrás, viu? E Marcelo Caipirinha, aqui sentado nesse troninho onde você está, Yuri. Opa. Disse que o caboclinho responsável, o cara da frente do Tinari Wen, é a pessoa num palco mais carismática que ele já viu em todos os tempos. E caramba, olha que ele viu praticamente todo mundo. Eu acho que talvez não tenha visto Calbi Peixoto nessa lista de gente carismática. Manja? Então, é muita pressão no turbo com os Tuaregs lá do deserto de Saara. Opa! Saara é o deserto, nem aqui no centro da cidade não, do Rio de Janeiro. Hein? Muita gente participando do programa, mensagens espetaculares que, como eu sempre digo, infelizmente a gente não tem tempo de ler todas. Mas no fim de semana em São Paulo, eu encontrei com o Ricardo Ravache, baixista do Centúrias, uma banda paulistana dos anos 80. E o Ricardo, sem mais nem menos, foi apresentado a ele pelo Calanca, na Baratos Afins. E o Calanca falou assim, o Maurício também trabalha com música, ele tem um programa no FM, Ronca Ronca, o cara, meu amigo, 2 metros de altura, ele olhou lá de cima, assim, deu pra sentir frio, inclusive, falando, rapaz, eu tenho que cumprimentar vocês, eu ouço a UFM direto, em todos os horários, começou a dizer a programação da UFM. Que beleza. Uma coisa de doido. Ricardão mesmo. Um abraço pra vocês, a gente se encontra na próxima. Vou falar em altura, é Bolívia? Então dá um apertete aí, por favor, pelo amor de Deus. Aqui é Marcelinho da Lua e eu também estou ligado no Ronca Ronca com Maurício Valadares. Ronca Ronca, a tradicional desorientação sonora. Envie programa para 939 e saiba quando o seu programa preferido vai começar na Oi FM. Oi FM. Livre. Ronca Ronca. Oferecimento Bibi Sucos. Essa é pra você que é Oi e quer interagir com a Oi FM. Quer saber quando sua banda ou artista preferido vai tocar na Oi FM? Envie do seu Oi a palavra banda para 939, incluindo o nome da sua banda ou artista preferido. Na Oi FM, você pode sim. Existe música além das outras rádios. Oi FM. Livre. Brandon Benson. Cold hands, warm heart. We just need some time apart. As rádios tocam, você escuta. Oi, FM. A gente embaralhou essa história. Coldplay. Você ouvindo rádio? Oi, FM. Quem diria? Bryan Ferry. Uma rádio como as outras gostariam de ser. Oi, FM. Livre. Copacabana Club. Pra você ouvir como a Oi é diferente. Oi, fica por aqui. Oi FM 102.9, no ar do Rio. Cara, você não sabe, minha mulher demora horas pra se arrumar, eu chegava sempre atrasado em tudo, era um saco. Daí eu resolvi colocar o Oi Velox 10 Mega por R$69,90 lá em casa. Não, peraí, vai me dizer que você botou o Oi Velox 10 Mega e sua mulher começou a se arrumar mais rápido? Começou nada, rapaz. Mas agora eu faço um monte de coisas pela internet enquanto ela fica lá se arrumando. Oi Velox, velocidade de até 10 Mega, planos a partir de R$39,90. Aproveite, ligue 0800 031 0001 ou acesse oi.com.br/oivelox e peça o seu. Oi FM, livre. Oi. Já sabe o que fazer neste fim de semana? Tá indo aonde? A Oi FM dá a dica pra você sair de casa e ir direto na boa. Boa da Noite, com Smirnoff. De quinta a sábado, as melhores dicas para aproveitar a noite estão aqui. Oferecimento Smirnoff, Be There, divirta-se com responsabilidade. 11:03 na Oi FM. Oi FM, música no plural. Yeah, Ronco Ronco family everywhere. This is that Afrobeat heavyweight, Sean Kuti, and I'm saying what's up. Keep listening, man. Africa. Ronca, ronca. Eu tô chegando bem pertinho da estação. Eu venho de muito longe, lá do fundo do sertão. Passo riacho, passo chão, passo boiada. Um sertanejo cantando no cerrado. Eu tô chegando bem pertinho da estação. Lá fora os namorados se beijando, é tão bom. Eu penso nela, no frescor dos olhos dela. O campo todo verdinho, tão verdinho. O trem agora tá parando na estação. Olho bem os namorados, um punhal em suas mãos. Na verdade, eram homens que lutavam. De um deles escorria tanto sangue. O trem agora tá parado na estação. Eu vou acudir o homem, estrebuchando no chão. Eu me debruço sobre o corpo do cadáver, reconheço aquele moço nos meus braços. Era eu, era eu, era eu. O trem agora tá parado na estação. Alô, alô, nação ronqueira, eu, Rogério Skylab, toda terça-feira, sempre de cueca e olhando pro teto, também ouço Ronca Ronca. Sinal verde para a promoção a partir de agora, para o show de Rogério Skylab e banda no Teatro Rival, sábado, dia 6 de agosto. Terça-feira que vem a gente vai colocar mais ingressos na roda. Para hoje nós temos 5 ingressos duplos, então basta você participar. Dizendo, o Skylab vem há muito tempo trabalhando numa série de discos, né? É um trabalho grande. É, Rogério Skylab 1, 2, 3. Não é uma coisa assim, acho que até o 9, esporádica, né? Não. Não é uma coisa esporádica, não. É uma coisa grosseira no sentido numérico. Então a gente quer saber esse corpo de trabalho do Skylab é de quantos discos? Esse um aqui tem uma numeração, meu amigo. Fora os namorados. Então diga de quantos discos o Skylab, quantos discos o Skylab lançou até agora, até esse? Mande sua resposta para roncaronca@oifm.com.br. Vamos levar a promoção até 15 para meia-noite e aí vamos sortear 5 sortudinhos, ingresso duplo para cada um. Lembrando que o Ronquinha, a sonoridade do Ronquinha, irá fazer o antes, talvez o durante e certamente o depois da apresentação do Skylab no Teatro Rival, sábado, dia 6 de agosto. Mais uma vez, o endereço é roncaronca@oifm.com.br. Digo o número desse disco aqui ao fundo. Tanto sangue. Yuri Almeida, mais uma vez, um prazer orgasmático recebê-lo aqui. Quinta-feira nós temos um encontro, né, cara? Com certeza. Temos que chamar uma equipe para registrar essa sua ida a São Januário, assistir ao seu queridíssimo Bahia contra o trem. Eu estou em dúvida, porque são 150 ônibus do Bahia, né? Estão chegando? Indo para São Januário, sim. Tem informações reais. São 150 Mas ônibus. Mas quantos baianos dentro de cada ônibus? Eu acho que cada ônibus, a média, são 42 pessoas, mas a gente costuma superlotar. A gente costuma desafiar as leis de trânsito e de segurança nacional. Então vamos invadir São Januário. Será um momento histórico. Sim, em São Cristóvão, esse embate de Bahia e Vasco quinta-feira, quando nós estaremos lá. Com certeza, e vai ser extremamente prazeroso, até porque meu pai, como você sabe, é um grande vascaíno. É, me ligou hoje de manhã pra perguntar, você tem certeza que você vai? E pena eu digo que ele a ele e digo a vocês, estão me ouvindo, iremos. Pena que ele não vem, né, cara? Pois é, mas virá. Yuri, obrigado, tá, pela participação. Bom, um grande abraço, Maurício. Você... Maior honra aqui, sempre. Eu que tô aqui na Labuta diária, na UFM. Onde? Onde que você tá? Eu estou, nesse momento, me dirigindo para o meu local de descanso, que não é a minha casa. Vai ouvir o programa lá? Vou. Então você me passa uma mensagem para saber se está tudo conectado mesmo, porque nós temos uma homenagem para fazer mais adiante, tá? Na segunda hora do programa. Ok, nos comunicamos. Por falar em homenagem, por falar em aniversariante, nós vamos ouvir um aniversariante de hoje. Opa! Uma lenda que também circula loucamente pela programação da UFM. Imagino quem seja. Exatamente, é ele mesmo. Ora. Ronca, ronca. UFM. You asked me to give up the hand of the girl I love. You tell me I'm not the man she worthy of, but who are you to tell her who to love? That's up to her, yes, and the Lord above. you better move on. Well, I know you can buy her a fancy clothes and diamond rings, but I believe she's happy with me without those things. Still, you beg me to set her free, but my friend, that will never be. You better move on. Now, I don't blame you for loving her, but can't you understand, man, she's my girl, and I'm never, never, ever gonna let her go, 'cause alô, ronca, ronca, aqui é José Brandão do lado do Mocego Nino e Thales Brandão, mandando alô para ronca, ronca. Ronca, ronca. Oi, FM. Thank you. muito bem, fazendo os pastéisinhos, tá? Fazendo a comidinha, tá? Ronca, ronca! Alô, governador. Puta que parile. Mamãezinha do céu. Coisa de doido. É de tirar pica-pau do oco. Cabeleira altíssima. Tá bom pra você, malval. Grande abraço do Edu Unibro pra você e pra toda a nação ronqueira que rasga o brasa. Situação, hein, cara? Lembrando que hoje é saideira dessa nossa ação violentíssima de marketing com as ouvinhetas. Mostramos hoje e mostramos terça-feira passada. Um beijo especial para Mariana, nossa ouvinte de toda terça-feira de São Francisco Xavier. Mariana, não deixa a gente não, hein, cara? E no ar a promoção com 5 ingressos duplos para Rogério Skylab. Dia 6 de agosto, sábado, a partir das 23h30, em mais uma sessão Rival Mais Tarde, no Teatro Rival, ali na Cinelândia, clássico lugar do Rio de Janeiro. Basta dizer, da série do Skylab, quantos discos foram lançados? 1, 2, 3, 4... Quantos? Mande sua resposta para roncaronca@oifm.com.br. Aproveitar o Pélico aqui ao fundo, com seu novíssimo disco, participações especiais, Regis Damasceno, o Herbeta, guitarrista de mão cheia, que já participou de muitas sessões do Ronquinho em São Paulo. Vamos dar um endereço para onde você pode enviar seu material, sua demo, uma passagem para Buenos Aires, para a rapaziada aqui da UFM. Buenos Aires, porque é perto, é muito barato, é mais em conta ir para Buenos Aires do que ir para Recife, por exemplo. não é mais, é muito mais. Então, mais 10 segundos com o Pélio que a gente volta com o endereço para onde você pode enviar o seu mimo para o Ronca Ronca. Pode enviar sua correspondência para Oi FM, programa Ronca Ronca, Oi FM, programa Ronca Ronca, Rua Jangadeiros 48, Rua Jangadeiros 48, CEP 22420-010, Ipanema, Rio de Janeiro, Oi FM, programa Ronca Ronca, Rua Jangadeiros 48, CEP 22420-010, Ipanema, Rio de Janeiro. Prestando atención a tonos sin saber sus nombres, tonos de Almodóvar, de Frida Kahlo. Pasé oscuras y presto atención a lo que mi hermano oye. Y como una segunda piel, un callo, una cáscara, una cápsula protectora. Yo quiero llegar antes para señalar el estado de cada cosa. Camino por el mundo, divierto gente, lloro en las noches y veo doler el hambre en los niños que tienen hambre. Por la ventana del cuarto, la ventana del auto, por la tele, por la ventana, ¿quién es ella? ¿Quién es ella? Veo todo encuadrado, remoto control. Camino por el mundo y esos autos corren para qué, y esos niños corren hacia dónde. Transito entre dos lados, de un lado me gustan los opuestos, expongo mis modos, me muestro y para quién cantaré. Por la ventana del cuarto, la ventana del auto, por la tele, por la ventana, ¿quién es ella? ¿Quién es ella? Veo todo encuadrado, remoto control. Camino por el mundo y mis amigos, no sé, mis alegrías, mi cansancio. Ven amor, donde estés, me desperté y no veo a nadie al lado. Por la ventana del cuarto, la ventana del auto, por la tele, por la ventana, ¿quién es ella? ¿Quién es ella? Veo todo encuadrado, remoto control. Por el mundo, mis amigos, mis alegrías, mi cansancio. Ven amor, donde estés, me desperté y no veo a nadie al lado. Ven amor, donde estés, me desperté y no veo a nadie al lado. Você está ouvindo Ronca Ronca com Maurício Valadares. Tô gravando. Noi, aumenta. Sei que demorou. Fala, Malval. O Fronca Pichaba reunido para ouvir o Ronca Ronca. Destilando música nas nossas veias. Aquele que orienta, desorientando. Yeah. hard to maintain. The scissors, my brain, my brain. No sacrificing, strike like lightning. No, no sacrificing, strike like lightning. No, no, no sacrificing, strike like lightning. No, no sacrificing, strike like lightning. No, no, no. My brain has froze, body's gone cold. Throw the cover on my body, unfold. Now you can meet my soul. Greetings, I'm breathing. Had to die so you can hear my meanings. Besides loving me, it was evil you were drinking. Actions place your thoughts, so revenge I'm seeking. Abominations, tangling with my patience. Goodbye, excommunication. Slashes and scrapes all over my face. Icebound, echo with no sound. Harder than the ground, deep. Incisions completes my mission. No sacrificing, strike like lightning. Slits down my spine, leaking from behind. I see love is a crime. Love penalty, erase my whole history. Now I decide when love will arrive. My death letter set aside, and it reads suicide. Suicide, suicide. Erase my whole history, suicide. Erase my whole history, suicide. Erase my whole history, suicide. Aí pessoal, aqui é o Otto, tô no Ronca Ronca. Aí Maurição, tô aqui todo fechão em São Paulo, man. Manda música, manda música, Maurício. Ronca Ronca, o melhor, o melhor. Agora esquece tudo que eu tentei cantar. O filme terminou nessa sessão. Ninguém espera mais qualquer atriz. E não se canta mais qualquer refrão. Agora invento uma desculpa pra mudar. E pede a Deus pra não continuar cansada. Quando alguém se despedir, quando você se levantar amanhã e não quiser sair, seus olhos vão saber que lá fora a noite diz seu nome em letreiros de qualquer lugar, nas casas, luzes, na TV, seu rosto em grande angular, iluminando uma cidade que não quer te ver cansada, cansada. Ronca, ronca. Oi, FM. You know, the first time I traveled out rain and snow. I didn't have no pharaoh, not even no place to go. And my dear mother left me when I was quite young. When I was quite young. And my dear mother left me when I was quite young. When I was quite young. She said, Lord, have mercy on my wicked son. Don't you cry no more, don't you cry no more. Cause it's soon one morning, down the road I'm gone. But I ain't going down that long old lonesome road all by myself. But I ain't going down that long old lonesome road all by myself. Muito bem, deixa eu botar assim um pouquinho só. Não, mas só encosta, hein? Só encosta, hein? Não bota tudo, hein? Não vem com sacanagem comigo, hein? Não vem com sacanagem, porque eu sou honesto, hein? Can it hit? Saudação especial a Milton do Goma, que acaba de mandar uma mensagem descendo a serra e subindo pelas paredes. Você já viu isso? O cara dentro do carro, descendo a serra e subindo pelas paredes? Um Kenneth Hit. Meu Deus do céu, cara. Ô, meu querido Alcir, quantos minutos para acabar o milho acabar a pipoca? 26, Valval. Tá bom, então, né? Promoção Rogério Skylab ainda no ar. 5 ingressos duplos hoje e mais 5 duplos terça-feira que vem. Skylab se apresenta no Rival mais tarde, dia 6 de agosto. E eu faço o som antes e depois, e provavelmente durante. Porque as apresentações do Skylab sempre são cercadas de muita criatividade, vamos dizer assim. Então basta você dizer quantos são os discos da série completa do Skylab. Nos últimos anos ele vem lançando, vem complementando essa série. Fez um, dois, três, quatro, cinco, e chegou até a esse último, que certamente será o fundo da apresentação dele dia 6 de agosto, que nós já mostramos hoje, mostramos terça-feira passada. Envie sua resposta para roncaronca@oifm.com.br. E lembrando que a relação completa das músicas que nós estamos tocando hoje e amanhã em roncaronca.com.br. Participação descabelada de nossa audiência: Nathalie Ribeiro, Cláudio Monteiro, Renata Markschein. Renata tem um diferencial aqui, ela não está participando da promoção. Olha aqui, oi Maurício, estou ouvindo o Ronca Ronca aqui de Houston, no Texas. Estou curtindo muito, ótima recomendação do meu grande amigo Sérgio Greif, uma lenda. Sérgio Greif é nosso ouvinte desde 1900, de preto e branco. Renata morando em Houston, no Texas, e sintonizadíssima na UFM. Geraldine, como sempre, Helder Dutra, Roberto Pérez, Bruna Vieira, Helder, Bruno Almeida, Mr. White, como sempre, Renan, Braza, Carlos Ferner, Bruno Almeida, Carlos Magno, vou passar mensagens espetaculares, Margarida Reis, Marco de Castro, Paulo Ricardo, o Maico Barroso, Cláudio Souto, Wellington, Gilberto Ferreira, Ícaro Santos, Rafael, Leonardo Coelho, Carlos Magno, já falei, Renan, Vanessa, como sempre, sintonizada na UFM diretamente de Salvador. Mas ao ser certamente o meu papo, para quem chegou agora o Ronca Ronca com águas, hoje sobre a Amy Winehouse, me deixou ao mesmo tempo muito feliz por eu ter finalmente percebido quão idiota eu fui durante tanto tempo de não me entregar a ela, né? Eu tinha uma reação à música dela, achava uma coisa muito produzida, como eu já falei aqui no início do programa, e o Águas realmente abriu a minha atenção para Amy Winehouse, infelizmente muito tarde, mas que bom que aconteceu. Então eu acho que essa minha moscada deixou o programa hoje meio para baixo. Tá achando isso, você? Ou não? É impressão só? Acho que é só impressão, Malvão. É só impressão, é? É, mas eu tô mesmo, meio macambúzio. E a coisa vai ficar pior. Ou melhor. Milton do Goma, segura, hein, meu amigo. I am my mother's only one. It's enough. Reddish rules. E aí, galera, aqui é China e muito bom saber que aqui em Recife a Ronca Ronca tá bombando nos nossos ouvidos. É isso aí, velho. Por favor, que toquem mais música de boa qualidade. Aquele abraço. É isso aí, China. Tamo tentando, né, cara? Oi, FM. Mãezinha do céu. Já pensou isso aqui lá em Paulínia, meu amigo? Peter Gabriel, ao vivo, deitando os cabelos não existentes nesse material com orquestra periquito e gato na tuba. Now you know. E antes nós ouvimos a versão original, o Bon Iver, que já tem um novo disco na praça, terça-feira que vem a gente mostra. Tem gente que acha que o Peter Gabriel no SW vai ser um fiasco. Eu já disse que eu aposto o que quiser, com quem quiser, que será uma das noites mais inesquecíveis do Brasa nos últimos anos na Gaveta Show. Manja. Palco, luz, som, plateia, periquito. I am my mother on the wall. Mas eu sei, você não acha que o programa tá meio pra baixo, não, cara? Não? Ronca, ronca. Alô, aqui é o João Donato. Eu também estou ligado no programa Ronca Ronca, do Maurício Valadares. Cavalheiros e cavaleiras, damos os seixos, muito boa tarde. Acaba de subir para o ar a sua PRK30, falando diretamente do segundo andar do edifício Explicar, enquanto não iniciou a construção do primeiro andar. É por isso que anunciamos sempre, no ar, PRK30. Ronca, ronca. Meu amigo, a parada é a seguinte, esse é um disco totalmente fora da iluminação, manja, aquele disco que vem por baixo do mato, assim, cheio de minhoca, todo sujo de areia, terra, cachorro vai em cima, Billy Preston e Sly Stone, Transplante de Órgão é o nome desse disco, Billy Preston no teclado, evidente, algum vocal, arranjado por Sly Stone. Uma coisa de doido. Tem uma vinhetinha pra gente chegar pra outra música, por favor? E aí, rapaziadas, niggas and niggets. Aqui quem fala é Gustavo Black Alien e você tá ouvindo Ronca Ronca. Paz. Caramba, hein, rapaz. Que saudade que eu tô com o Gustavão. Vem de novo com ele, por favor, cara. E aí, rapaziadas, niggas and niggets. Aqui quem fala é Gustavo Black Alien e você tá ouvindo Ronca Ronca. Paz. Tem noção do que foi esse encontro? Billy Preston e Sly Stone. Quantos minutos para acabar o milho e acabar a pipoca? 10 minutos, irmão. Então a promoção está encerrada. Agradecer a massa ronqueira que participou loucamente dessa promoção. Terça-feira que vem, mais 5 ingressos duplos para o show de Rogério Skylab no Rival mais tarde, na Cinelândia, sábado, dia 6 de agosto. Tem arranhão no disco, né? Disco sem arranhão realmente não tem graça, né, cara? Você está ouvindo Ronca Ronca com Maurício Valadares. Oi, FM. pedir licença a esse clássico da humanidade realizado por Brian Eno e David Byrne. Busta Cherry Jones, que depois foi pro Talking Heads no baixo. Que estupidez, meu amigo. Para dedicar, talvez, a saideira. Quantos minutos para acabar o milho? 5, né? Então a gente volta depois dessa homenagem especial a um grande amigo nosso, seu Alberto. Alberto soprando velhinhas, cercado pela rapaziada mais cabeleira alta que ele pode juntar nesse exato instante. Albertão, um beijo no seu coração, na sua alma vascaína. Então, para a festa ser completa, vou dedicar, vamos todos dedicar, inclusive essa rapaziada que está ao seu lado. Aumenta o som, aumenta muito, porque é muito especial mesmo para você, Albertão. Nasci num dia de chuva, eu chorava, o céu chorava. Minha mãe cantava o fado a ver se me consolava. Depois falei, depois falei, depois cantei. Como quem sente um sereno represado na garganta. Vivi e sofri, e no que vi compreendi que a fadista de nascença só é mulher quando canta. Num dia de sol ardente passou pela minha rua, olhamos um para o outro e eu senti que ia ser sua. E ainda hesitei, mas o que eu sei é que cantei. Como quem canta sentindo que a própria alma é que canta. E aflorei a suplicar o seu olhar. Tinha a mesma labareda que me queimava a garganta. Numa noite fria e escura, não voltou à nossa casa. Pus os olhos no meu filho, sentindo os olhos em brasa. E só então, meu coração, nessa traição, entendeu a dor profunda e a nova de quem canta. O Rebouças em festa, em torno do bolo do seu Alberto. Amanhã eu vou passar aí para te dar um beijo. Se preparem. E depois na quinta eu volto com o Yuri, depois de São Januário. Ronca, ronca. Pelas informações, Alcir, ainda dá tempo de eu passar lá no Rebouças e comer um bolinho de chocolate que estão guardando para mim. Então, pelo amor de Deus, hein? Vou chegar junto, hein? Obrigado, como sempre, pela participação cabeleira altíssima de nossa audiência. Mensagens de todos os cantos do planeta. Não deixe de participar durante a semana, faça sua crítica, conserte a minha batatada. Sobretudo com certo e minha batata. Terça-feira a gente volta ao vivo. Juca, um beijo, bye bye, tchau. Oi FM apresentou Ronca Ronca. Oi FM Livre.